transcende qualquer emoção. Me faz crer no que eu não posso ver, mas ele pode revelar. Quando por entre as nuvens seu lindo rosto eu contemplar, meu nome eu sei que ouvirei, que ouvirei Jesus chamar. Eu bem sei que Jesus me espera.